chão. R-E-S-P-E-I-T-O é meu refrão. Sou um cara raro, cuido de tudo que me é caro. Meus discos, meus amigos, meu time, mas minha mulher tem muito mais valor, tanto quanto minha fé. Me deito aos pés de uma rainha analfabeta. Nunca entro em treta, ando sempre em linha reta. As curvas são da estrada, o que eu faço é acompanhar. Vou na frente com espada, não deixo a linha emaranhar. Choro o mar, encho a cara, só que isso é coisa rara. Sempre sara, peço colo pra iaia. Nada como comer, nada como cozinhar. Uso salsinha, manjerona, coentro e alecrim. Se eu começo alguma coisa, eu vou sempre até o fim. Vem pra mim, que eu sou o cara que te ofertará com mel, cama, feu, pena de arara. Te acompanha na calçada, pela mata fechada. Sem viver de aparência, sem viver de fachada. Vem pra mim, que eu sou tão raro. Mesmo com um alvo bem longe, uma flecha eu disparo. Quase nunca é em vão, mas se for paciência. Só não quero ninguém botando a mão na minha essência. Eu sou o cara. Algibeira, levo pó, levo pedra e vou só. Meu barrado se arrasta, minhas tranças estão em nó. Três caminhos à minha frente e um acinto ainda tá quente. Desse lado é mais escuro, no outro só vejo os dentes dele. Não vejo pele, só ouço a voz. Tó, seu punhal é de cobre, seu escudo é de zinco. A lança é feita de bronze, vá antes que se atrase. Então sigo viagem por uma estreita margem. Quase tudo é pantanoso, todo fruto é venenoso. Daqui já avisto tendas onde matarei minha sede, minha fome. E contigo deitarei numa rede. Só não sei se é nessa vida.